O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do programa sobre Trilogia Analítica. Nós aqui difundimos as descobertas, os trabalhos realizados pelo psicanalista, cientista social e filósofo Norberto Kepp, autor de mais de 25 obras no campo da psicossociopatologia, e também dos seus assistentes, né, que aplicam as suas descobertas em vários campos de atividade do ser humano, desde a saúde, a educação, a economia, a física, ao trabalho de assistência social, à arte. Enfim, nós temos uma série grande de publicações, de programas de televisão, de conferências. Nós temos o nosso SPA no sul de Minas, em Cambuquira, onde nós aplicamos também os conceitos de saúde trilógica ou integral. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito do que vai ser falado hoje nesse programa, vocês poderão acessar o site www.trilogia.ws. www.trilogiaws. Vocês também poderão vir à nossa sede principal da clínica, que fica na Avenida Rebouças, 3819, onde os psicanalistas atendem. E também temos as nossas unidades de escolas terapêuticas, que ficam em Santo Amaro, na Rua Augusta, em Moema e na própria Rebouças. Então, para maiores informações, o número 3032-3616. 3032-3616, para saber melhor a respeito da ciência trilógica, que unifica a ciência, a filosofia e a teologia. Dr. Kepp, o senhor está falando ultimamente com os nossos ouvintes sobre o seu trabalho de psicossomática. Seria a expansão dos conhecimentos daquele livro, O Nova Física, né? Onde o senhor vê a relação, a unificação entre a metafísica, a física e a biologia. Tudo isso com um catalisador que é a psicopatologia ou a psicologia, né? Quer dizer, o senhor, na verdade, unificou psicologia, biologia e física sob a luz da metafísica trilógica. Isso é uma coisa, assim, aparentemente difícil de entender, e é, mas não é impossível. E é, isso está gerando uma ciência totalmente maravilhosa. E agora eu também fiz uma união dessas descobertas, né, desses três franceses a respeito da vida sanguínea através do corpo da pessoa, como existe uma relação direta do funcionamento do sangue, porque o sangue, como se sabe, né, é responsável por toda, vamos dizer, a modificação, todo o funcionamento orgânico. Então, o que acontece? Na descoberta de Bechamp, e no sangue, né, ele descobriu, além do soro e das células, um elemento que ele chamou de microzimas. Seria um elemento intermediário, né, entre o soro e as células. E esse elemento intermediário é que traria saúde ao conjunto todo do sangue, ao sistema sanguíneo e também a todo o corpo do ser humano. Então, o que que é o microzima? O microzima é como as partículas, né, que no microscópio de campo escuro aparecem assim, funcionando, correndo dentro do sangue. E essas microzimas, elas dão a ideia de que elas são produtos dessa energia escalar, que a gente pode dizer da energia essencial ou energia divina. Então, através dessa descoberta que foi feita por Bechamp, depois por Enderlein, que era um alemão, que deu o nome de endobiontes, e também o Claude Bernard, né? Dois franceses e um alemão. Essa descoberta mostra essa união que a gente também mostra entre o elemento físico, o elemento sanguíneo agora, e a energia divina, quer dizer, o físico com o teológico, com o divino. Então, o que acontece? Se a pessoa, por exemplo, tem uma fraqueza enorme, assim, por causa de sentimento de culpa, ou então a pessoa é muito nervosa, estourada, muito agressiva, paranoica, ou também depressiva, o sangue, né, o aspecto corpóreo, quer dizer, toda a estrutura física, sofre um rebaixamento muito grande. Então aí começa uma deformação celular dentro do sangue. E aí, em vez dessas microzimas se transformarem em vida, então aí começa a existir bactérias. Mas vamos dizer que as bactérias é criada pelo próprio indivíduo quando ele tem uma atitude muito soberba, né, de orgulho, de arrogância, ou então, como o próprio Freud falou, de muita inveja. De maneira que a doença, seja ela qual for, ela vem da atitude do ser humano, uma atitude assim de vingança, uma atitude de raiva. Então é isso que, vamos dizer, adoece o sangue, essas células, e aí a energia divina, que é microzimas, nós chamamos de energinos, que não podem funcionar. E o ser humano começa a adoecer. Então, mas qual a conclusão disso? Que, falando atualmente, né, da gripe suína, que não existe um contágio de um indivíduo que tem uma gripe para outro. O que existe é uma atitude semelhante que um ser humano tem em relação à doença, à vida, um estresse, né? Porque muitos autores, e o próprio Bechamp falou, que há um estresse que causa na pessoa por questão, né, de contato com a exigência da vida, e a pessoa não aguenta e a imunologia diminui. Então, o que que acontece? É que uma gripe não é uma questão de contágio que vem de fora. Então, é uma mentira muito grande, uma enorme mentira que os grandes laboratórios, né, criaram através de Pasteur. Pasteur era um microbiologista, ele trabalhava na biologia, mas ele nunca, vamos dizer, trabalhou seriamente como esses outros autores para chegar a uma conclusão acertada. Então ele foi premiado, né? Ele recebeu enormes recompensas, inclusive economicamente, do Carnegie, que era um americano que lidava com metalúrgica, né? E também do Rockefeller, que é um americano. Naquele tempo não tinha o David Rockefeller, era o pai dele, John Rockefeller, que deu dinheiro para ele, ou então prestígio, etc., para ele mentir. Então foi ele que trouxe essa ideia do contágio, né? Que, por exemplo, uma epidemia é perigosa porque começa um doente, depois passa as bactérias para outro, outro pega a doença e assim por diante. Então, o que eu quero dizer para os ouvintes é que não tenho medo, não, de um contágio de gripe suína ou qualquer tipo de gripe, mesmo essa comum, que a questão da doença ou qualquer outra doença é uma questão interna. Então, uma pessoa pode dizer assim, bom, e se eu levo um tombo e quebro o osso, né? É uma questão interna? É claro que é interna. Por que que ele teve aquele tombo, né? Um tombo caiu de mau jeito, né? Por que que ele caiu daquele mau jeito? Então, um avião, né, cai e ele, vamos dizer, tem um acidente. Então, vamos dizer, é uma coisa externa. Bom, é claro que um caso extremo assim existe, mas as doenças em geral, por exemplo, úlcera péptica, né? Úlcera do estômago. Essa úlcera vem de uma atitude muito assim dependente que o indivíduo tem. Ou então uma outra doença, a retocolite ulcerativa, é uma doença que nenhum médico consegue tratar, a não ser em psicoterapia. Então, notem que eu estou falando agora do campo psicológico, que toda e qualquer doença vem das emoções e das ideias errôneas que o ser humano tem. Então, se o indivíduo conseguir, pelo menos, perceber, né, como ele é arrogante, como ele é invejoso, como ele é cheio de ira, de raiva, se ele consegue perceber e diminuir essa conduta, ele vai, vamos dizer, ter um corpo saudável. É o contrário dessa medicina que se tornou tradicional de querer tratar com remédio. Eu fiz um programa no Fantástico em 78, onde eu mostrei que qualquer medicamento causa até um certo benefício, mas 4, 5 ou mais ainda malefícios. Então não existe nenhum remédio que só traga o bem para a pessoa. Qualquer tipo de remédio, principalmente esses remédios para doentes mentais, né? A pessoa que toma um remédio para doença mental não é para curar aquela doença, é para ele não perceber mais essas emoções erradas que ele tem, é para tornar ele mais ou menos assim paralisado diante das emoções, diante desse mundo interior. Agora, tem um outro fator também que eu gostaria de apontar, que o próprio Cristo, né, falou, que o mal não vem do exterior. O mal vem do interior do ser humano, vem das más ideias, etc. Então, se é, vamos dizer, um Deus que falou isso, o Filho de Deus, por excelência, então todos nós devemos prestar atenção, porque ele não iria falar uma mentira para nós. De maneira que não só a medicina seguiu um caminho absolutamente errado, porque seguiu um homem, né, chamado Pasteur, Louis Pasteur, que não era honesto, que não era um cientista de valor. Então, o leite, por exemplo, que fazem? O leite, eles fazem uma pasteurização, quer dizer, tiram todas as propriedades boas do leite. O indivíduo toma um líquido morto, que não faz mais um efeito que deveria fazer. Inclusive, e o mais perigoso ainda, as vacinas, né? Não é que a vacina evita qualquer doença. A vacina traz a doença. Eu tenho uns artigos de uns médicos americanos em que eles mostram que a vacina causa muito uma doença mental, uma chamada catatonia, que muitas crianças que tomam... Autismo, principalmente, doutor. Autismo, né? Que muitas crianças que tomam a vacina, elas ficam inutilizadas para o resto da vida. Os senhores mesmo que nos ouvem aí e que já tomaram vacina, poderão verificar que qualquer vacina, seja ela para tuberculose, para gripe, qualquer tipo. Aliás, eu vou dizer uma coisa, viu? A questão da vacina para gripe, não só sendo essa gripe suína ou outra qualquer, é totalmente ineficiente. A gripe, sendo uma coisa do interior do ser humano, um desregulamento homeostático, quer dizer, a homeostase, né, quando o indivíduo não tem o organismo regulado para o frio, para o calor, para as contingências da vida. Então, se a doença vem da quebra da homeostase normal, nós temos que admitir, né, que qualquer medicamento, qualquer método que não seja, vamos dizer, a calma, que não seja, até mesmo em certos casos, o repouso, cura a pessoa. Atenção, professor. Você tem dificuldades com a indisciplina, com a arrogância dos alunos, com o ambiente de trabalho pesado e desagradável? O Instituto CAP Pacheco abre matrículas para o curso de psicossociopatologia para professores. Saiba como lidar com as emoções no ambiente escolar. Entre em contato conosco pelo site www.cappacheco.com ou pelo telefone 3032 4105. Agora, temos aqui uma pleiade de psicanalistas famosos, inclusive da Susan, que é americana. Gostaria que cada um falasse suas opiniões a respeito disso tudo. Bom, eu não sou psicanalista, mas eu queria ser uma. Mas essas descobertas, pesquisa que o senhor está fazendo agora sobre Bechamp e Pasteur, eu acho fascinante. Inclusive, eu estou lendo um livro que eu recomendo a cada um, é por Donald Hume, que, aliás, era uma mulher, ela tinha que esconder as descobertas que ela fez. Ela fez uma comparação entre os dois, Pasteur e Bechamp. E eu acho que né, o meu país que inventou essas relações públicas, que facilitou essa coisa. Eu acho, Dr. Kepp, que é um escândalo isso, até, que o poder escondeu a verdade e, inclusive, implantou uma coisa super nociva pelo povo. E foi, assim, um caso de lavagem cerebral inédito que aconteceu com esse escondendo nessas descobertas do Deschamps, que agora o senhor está retomando, que eu acho tão lindo, mas tão lindo, tão incrível agora. Então, eu gostaria de recomendar pelas pessoas pegar o livro do senhor, A Origem das Enfermidades, que, inclusive, nesses programas falam muito, principalmente no capítulo 11, página 78, onde o senhor fala que os sintomas são necessários para haver consciência. Daí parte toda a cura que o senhor vem assim, trazendo pela trilogia analítica. Isso já foi mais do que comprovada. Eu gostaria de encorajar as pessoas fazer isso para se libertar dessa, como se fosse um peso muito forte, né, que essa maneira de pensar faz para todo mundo. Tem um médico, ele é inglês, né? Ele escreveu um livro, imagina, ele é médico. Ele escreveu um livro dizendo assim: não deixe que o médico te mate. Parece um absurdo, né? Que quando se pensa em médico é para ter saúde. Mas então, não é culpa também do médico que ele acredita em vacina, em remédio. Ele foi formado assim. Então, nós estamos trazendo uma nova visão, quer dizer, uma visão verdadeira, fala de medicina alternativa, né? Mas a medicina chamada alternativa é a certa. E a tradicional é que é uma medicina falsa, errônea. Então, doutor Kepp, eu estava... Doutor Ademar é médico, ele trabalha em pronto-socorro. Então, a gente está assim no contato direto com os pacientes, né? Nessa histeria, pode dizer que é uma histeria assim, violenta, né? Causada pela mídia. Então, o povo está indo assim, as multidões, né? Praticamente, por exemplo, hoje no hospital que eu estava trabalhando lá, se separa só uma ou duas salas só para atender as gripes. A coisa está nesse ponto. Então, quer dizer que agora a gente nota o seguinte, que essa questão interna é tão importante, que tem muitos médicos, a gente tenta conversar, falar, eles falam, não, mas isso aí não é desse jeito. Porque, assim, às vezes, aparentemente, a pessoa pode até estar bem, assim, entre aspas, né? Mas internamente, às vezes a pessoa está passando por uma angústia muito grande, está com problemas dentro da casa, na família, no trabalho, e ela não sabe lidar direito. E caindo essa imunidade, né, ou vendo essa diferença energética que ocorre, aí que ocorre esse processo, né? Essa produção desse vírus. Porque, inclusive, já fizeram experiências que, a partir dessas vibrações, assim, fizeram com vibrações sônicas, quando elas aumentam muito, elas destruiriam esses vírus ou bactérias. Ou seja, é tudo a nível vibracional, né? Ou seja, se a pessoa está numa vibração boa, automaticamente ela está vibrando com o universo, com tudo que tem de bom. Agora, se ela está numa vibração ruim, automaticamente ela acaba entrando numa decadência geral, né? E o vírus é produzido. É um fato interessante que o senhor citou, né? O pavor, o medo, a paranoia que fizeram em torno da gripe suína, esse medo enorme vai enfraquecer a imunologia da pessoa e vai fazer a pessoa cair doente, pelo menos com outros sintomas. Falando nisso, Dr. Kepp, eu estava lendo um artigo sobre o Claude Bernard e ele falou assim que é a estabilidade do meio interno que nos dá condições de termos uma vida livre. Ele fala isso comparando com as plantas, né, que não podem se locomover. Então, falando sobre a estabilidade do meio interno, desse milieu intérieur que todos os biólogos falam, né, então, essa questão foi o trabalho do senhor que trouxe, que dá condições à pessoa de ter essa estabilidade interior, esse milieu intérieur, conscientizando o que o senhor falou agora há pouco, as atitudes de raiva, de vingança. A trilogia analítica que o senhor fez dá as condições para a pessoa estabilizar esse meio interno e aí reativar essa parte vital da pessoa. E que as vacinas quebram, né? Justamente. Ah, veja, essa ideia é só interessante, porque não se trata tanto assim de regularizar para viver bem, né? No meio, no milieu, quer dizer, o meio interior. Mas o importante é a pessoa não estragar esse equilíbrio, essa sanidade que tem no seu interior. Então, doutor Kevin, eu queria dar um exemplo de uma cliente que eu atendi hoje. E ela estava num estado assim totalmente incontido, de explosão emocional. E isso ela fica cada vez que ela tem um namorado, acaba se desentendendo com o namorado, termina com o namorado. Então ela fica totalmente descontrolada. E então ela, nessa projeção, nessa vida de projeção que ela faz, primeiro ela idealiza o namorado, acha que ele vai ser a solução de todos os problemas, as necessidades, acha a maravilha das maravilhas, e quando a coisa não dá certo, então ele passa a ser a causa total de toda a infelicidade dela. Então, se uma pessoa se entrega assim às emoções, de uma forma tão descontrolada, ela chorava convulsivamente, o que que eu faço? Eu não sei o que fazer na minha vida. Então, uma pessoa que se entrega assim, desregradamente, às emoções, ela nunca vai poder ter saúde, nem psíquica, nem muito menos orgânica, né? Porque a quantidade de toxinas que a pessoa libera nesses ataques emocionais que a pessoa vive, nesse desnorteamento, isso nenhum organismo aguenta. Eu acho que para as pessoas agora se acalmarem, né, e lidarem melhor com essa histeria coletiva que nós estamos vendo na nossa cidade com a questão da gripe suína, eu acho que a melhor receita é realmente ler os livros terapêuticos de autoria do Dr. Kepp e da Dra. Cláudia. Porque nada como se conhecer, se ver melhor, que para haver o fortalecimento do próprio sistema imunológico. Então, hoje eu estou aqui com o livro A Glorificação, que o Dr. Kepp fala que nós nascemos para o divino e só nos sentiremos bem quando o aceitarmos, né? Só que ele mostra o caminho para se chegar a isso, né? Que é justamente a primeira parte do livro que ele chama de revelação, que é a revelação da psicopatologia. Ou seja, a pessoa começar a ter contato com as inversões que ela tem, com essas emoções doentias, com a soberba, com a arrogância, a inveja, porque essa é a única maneira da pessoa se elevar energética, psiquicamente e, consequentemente, não estar à mercê das doenças. Então, essa paranoia que as pessoas têm, né, com bactérias, com vírus, também dá para perceber bastante na odontologia, né? Então, a gente vê que a indústria farmacêutica, ela se aproveita vendendo, assim, pastas de dentes, enxaguatórios, né? Aproveitando essa paranoia, né? Que também vem dessa questão essa questão aí de paranoia, né? De só ver bactérias causando doenças, né? Tudo é lucro. Então, é por isso que nós estamos fazendo um curso também para professores, porque é uma classe que vive muito sob estresse. Então, nós temos um curso que são 72 horas para professor e que ajuda muito a trabalhar com essa vida emocional interior dentro de sala de aula. Então, para quem quiser mais informações, é www.keppacheco.com. www.keppacheco.com 3032-3616. Então, até a próxima semana.